esquecer até mesmo de você. Saiba que a vida é muito mais valorosa e não a ponha a perder. Viver buscando aventuras perigosas, se esquecer até mesmo. Ele é o autor da vida.